nomeio no 3, pronto, 4. Carapapa. Voo nomeio no 3, autorizado Salvador para Brasília, e eu peso 1 no 7. Nível 360, decola pistão no 0, após curva à direita, sai da árvore, transição eletro, transponder 50 no 3, controle frequência 120, decimal 8. O nome é no 3, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionar. O sul do aeródromo, aguardando instruções para cruzamento. Positivo. Tem como prosseguir após ela pousar no 0, tem como prosseguir para toca remédio na 1 no 0, pouso final na 1 no 7. Nós temos sequência de mais 2 aeronaves para pouso na 1 no 0 agora, sim. Ok, na sua escuta. Trip 5241, não encontrei nenhuma DLA, a companhia confirmou alguma coisa? Estamos ainda em contato com a nossa coordenação, só ela já retorna para vocês para consultar também, obrigado por enquanto. Nada, Trip 5241. Foi controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare, altímetro no 020. Estabilizou, 1884 da Gol. Completa sinal, chama a torre 118 decimal 95. 118 95, 1884. Salvador, voo 1884, passando Simbra. Voo 1884, continua a aproximação, aguarde pista livre. Passaria do 2224, no solo 34, pista pela direita, chama o solo 1219. 1219, já está correndo. Que é dessa corrida, para 2-1-3, reposto estabilizado. É para 2-1-3. Autorizado final, LSXC, chamada estabilizado, 6728. Autorizado cruzamento do eixo, reporte girando base para toque na 1-7. A coordenação, senhor, a nossa DLA está para 05 da próxima, 05 da próxima. Podia confirmar para a gente, por favor? Afirmativo. Aqui no sistema nós não encontramos, ok? Mas vou coordenar com o Recife para verificar a informação. De qualquer forma, 30 minutos antes, nós teremos o seu plano, ok? O senhor falou 005? Exato, aqui 005. Mantido, de qualquer forma, está muito cedo aí, né? Só para confirmar, se chegou para a gente ter uma posição, para a gente fazer isso também. Afirmativo, vou entrar em contato com o Recife, já deve ter alguma informação. Dá 1-7, que ele se alinha. O Serlima autorizado gira a base, reporte pronto para ataque remetido. Volta a 2, se alinha. Pode fazer base curta aqui no Serlima? Positivo. Base curta, reporte baixado travado. Volta a 224, mantém a posição. Quem chamou o solo? Por favor, repita a instrução. Toma 7, vento 90 graus, 04 marcha. Toca remete na 17, Cris Helen. Gol no 84, no solo 37, limpias pela direita, no solo 12, no decimal 9. Audi Brown, 19, 1884. 28, Gizó. Completa a final, torre 18, decimal 9. Torre 119, 118? 118, decimal 9. 1895, 6728. Controle Salvador, boa noite, azul 4070, informação alta. Azul 4070, controle Salvador, acendo identificação. Desça para o nível 060 na chegada Mari, altímetro no 020. 060 na Mari, azul 4070. 884, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da direita. Alfa, antes da direita, 884. Azul 4070, reduz a velocidade 250 mais. 250, azul 4070. Aqui do Serra Lima, a torre remeteu aos 38, dá presente, se o vará até o farol de Itapuã e aguardará na, para cruzamento do eixo da 10. Aqui do Serra Lima. Positivo. Espera, Torre Salvador, objeto 6728, boa noite. Web 6728, que negar 1020, confirme baixado e travado? Confirmo, baixado e travado, bem, ajustado no 020. Sente, Web 6720, informo um aeronave Bravo Eco 9L no momento que está fazendo toque emitido a 7, no momento vai prosseguir para farol de Itapuã, e o PES 95 com sua aproximação. Livre pouso, pistão 0, vento 90 graus, 04 nós. Livre pouso, pistão 0, objeto 6728. E a Juliette 1884. Charlie Alpha, pronto, 4. Charlie Alfa, autorizado Salvador para Montes Claros, rota direta, nível 240, decola pistão 17, curva direita, saída alo, elefa após DCT, transponder 50, nomeia, controle de frequência no 20, decimal 8. Você ali, uma reporte quando visual acontece na final da 10? Reporta mais, você ali. Estacionamento correto, reporte pronto para a costa. Charlie Alpha, reporte pronto para acionar. Perdão, Henrique. Charlie Alpha, confirme pessoas, é bom? Com o tráfego na final da 10, pode prosseguir para livrar, para cruzar o eixo da 10? Afirmo, afirmo. Da presente, o senhor vai prosseguir para cruzamento do eixo da final da 10, fazendo base pela direita aqui no Serra, com base pela direita. Positivo, base pela direita. Isso. Nós já temos aqui a DLA. O senhor está autorizado a cota? Pronto para prosseguir? Por favor, pronto para a cota. 3258. 03603 ali, mantém pista no 0. Para Montes Claros, nível 200. Rota direta. decola pistola 0, curva direito, sai da árvore, eleva, após DCT, transforma de 5031 na frequência do controle 120.8. Já vi uma reporte girando base baixada e travada. Porta tranquilo de cérebro. Vai passar o eixo agora. Livrar o eixo. Salve 6728, livrou a pista nessa escuta, muito boa noite. Boa noite, Wesley 6728, autorizado táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, reporta nada, 28. Tatuí 603, autorizado a decolagem pistola 0, vento 180 graus, 04 marcha. Final da 107, embaixada checada, utilizada. Cristian Lima, autorizado o toque remetida pista 107, vento 180 graus, 04 marcha. Alfa. 35218, controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare. Altímetro no 020. 050 na Mare, com o 020. Poderia voar ITAC, está presente, 5218? Autorizado. Vai voar ITAC, 5218, obrigado. Decolado 244, controle 10.8. 208, coloque. 603, decolado, perfil da Dael. 3603, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da Dael, após Leda, direto por isso. Leda, trilha, está 3603, pode voar direto da Dael. Autorizado. AB6728, autorizado ingresso no Pátio 1, para o gate 04, via Juliette. Juliette pro 4628. Pode confirmar após Leda, Brise, senhor. Após Leda, voa Brise, Bravo, Romeu, India, Delta F. Positivo, Brise, obrigado, 3603. Azul 4070, autorizado a final do procedimento de LS X-Train, desça para 2000 PEN, reporte estabilizado. Para 2000, chamará estabilizado Azul 4070. Trip 5218, autorizado descida para 3000 PEN, altímetro no 020. 3000, 5218, obrigado. Houston, na Repost Taxi, Mike Charlie Alpha. Acertando localizador, tá visual. Então, 3858, completa a final, chama agora tudo. Fono 8, decimal 9. Essa 295, Pelotas. Até. Controle de Salvador, boa noite, 162, Sunset Central. Então, 3662, controle de Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada a mar, altímetro 1020. Esse aqui é o 050, na chegada a mar, com a gente número Roberto 3662. Autorizado, Chimtex. Aeronaves na escuta do controle Salvador, a torre informa chuva leve sobre o campo. Travado. 3858, informa pista molhada. Autorizado pouso pista 10, vento 1 no 0 graus, 12 nós, chuva leve sobre o aeródromo. 3858. Anotado, reporte para ingresso, pista na 7, Max Alianfa. Estabilizado azul 4070. Azul 4070, completa final, torre 1.8, decimal 1895-4070. Salvador, boa noite, azul 4070. Azul 4070, quem negar no 020, continua aproximação, reporte no externo, baixar e travado. 70. 3858, no solo 51, VIP pela direita, chame solo 121 decimal 9. Chame solo 219, o tanto 3850. Fala que sobre a pista, a chuva não tá leve não, a chuva tá de moderada para forte. Afirmativo, muito obrigado. Salvador, muito boa noite, é o TAN 3858, livrando a pista. 3858, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, o TAN 3858. Entrando no 020, repórter avisado. Autorizado a final, descendo para 2000. Voo 5218. Aeronaves, né? Por do controle, a torre informa no momento chuva moderada, turma. Mantenha a posição antes da... Mantenha o ponto de espera da 1-0. Externo, baixado, travado, 4070. 4070, continua a aproximação, quais as instruções para pouso? Sim. Quatro que legal no 020, vento no 20 graus, 149, informa chuva moderada sobre o campo, pista molhada. Utilizado pouso pistão no 0, vento 120, 149. Ciente, livre pouso, ciente da chuva, azul 4070. Gente, mantenha a posição, agora as instruções para decolagem. Fazer agora de fora. Ali Alfa, autorizada a decolagem pistão no 7, vento no 0 graus no 5 nós. Gol no meio no 3, ali mantém pistão no 0. Ali mantém no 0, gol no meio. Meu pé, altimetrando no 020, reporte estabilizado. 0257, reporte estabilizado, trânsito 6624, 0020. No solo 54, vim pista pela direita, chama o solo 1219, reporte pista livre. Livre à direita, chama o solo 1219, azul 4070. Solo confirmou, vim para o 3250. Portão 3. Ali Alfa decolado ao 55, controle 120 decimal 8. 208, baixo de Ali Alfa. Pelo Zona ILS 5218. Solo azul 4070, livrou à direita. 4070, prossegue Alfa Juliette, portão 01. Prossegue Alfa Juliette, portão 01, 4070. 18, decimal, 9. 18, 9, 5, 2, 1, 8. Tripe Salvador, boa noite, Tripe 5218, transfere. Tripe 5218, que legal, no 020, continua a aproximação, agora de pista livre. 7, 5218. Uno, meu, no 3, autorizado, decolagem, pistão no 0, vento no 30 graus, 1, 1, 9. Copia? Juazeiro. Cruzeiro 350, Apesulu no 9, decola da 10 esquerda, Momo Frote, 1208-5033. Correto, passarei 224, chamo pronto, puxa, senhor. Queria confirmar as condições da final da 1-0, muita chuva. Ah, nós estamos agora afastados 6 milhas. Ah, tá, a visibilidade está boa, a gente está uma boa visualização da pista ainda. Ciente, 35-2 noite, falo pista molhada no momento, chuva leve sobre o aeródromo, autorizado pouso pista 1-0, vento no 40 graus, 1-3 nós. Tive pouso, então 5-2-8 na 1-0. Golano meu no 3, decolado 5-7, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, obrigado, boa noite. Boa noite, gol 1-6-1-3. Gol número 3, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída. Avo. 36 no perfil, 1-6-1-3. 1-2-0-8, controle, aciona 5-0-2-4. Chama para a posição. Estabilizado, TAN 3662. Completa final, torre 118, decimal 95. 295, boa noite, 3662. Pico 218, no solo 00, livre pitch pela direita, chama solo 121, decimal 9. E aí, 5218. Apenas confirmando, a chuva começou com 5 milhas, ficou uma chuva forte entre 5 e 2 milhas, e aí depois ficou uma chuva mais fraca no final. Obrigado. Menos 3, tráfego 11 horas, 9 milhas, mesmo rumo, passando nível 080, em atenção ao 240, Xingu. Constante vetorado pela direita. Pode ser. O senhor quer que a gente apoie aí? Alerta? Autorizado, direto alerta pro gol número 3. Ok, 21. Salvador, uma boa noite, TAN 3662, passando por Mitra, Baixada e Travador. TAN 3662, tráfego avistado, falo pista molhada, chuva leve no aeródromo, autorizado pouso pista 1-0, vento no 70 graus.